meuscds.com. Oh, papá! Tem que ver essa representação de Guarabira. Vem Léo, Paquera, vem Mano, volta a dupla que apresenta para ir de volta. Dá pra ver de longe que tem varejada. Vou ver o sol, o chico de estrada. Mulher pra todo lado que bate chapéu. Que não tem mulher, nos olhos cor de mel. Logo com chamão pra correr o mar. Vaqueiro bebendo, no cavalo selado. A mulherada linda, na arquibancada. Bebendo isso, cerveja gelada. De quê? Corre de bunda, bicha, e sangra a balazão. Quando chega na flecha, leva o bolo no chão. Assim é vaguejada, assim é meu sertão. Minha deputada Camila, minha irmã, aquele abraço. Quando chega na flecha, leva o bolo no chão. Assim é vaguejada, assim é meu sertão. Uhul! E vem nesse daqui, a apresentação do Vitor e Gilmar Walter. Vem índio, vem nascinho, com dupla velha diferente. É a turma que representa o mel. meuscds.com. O mel de Cobrão da Beira. De Jandaí, né? Dá pra ver de longe que tem ladejada. Poveira sobe, o chinó estrada. Mulher pra todo lado, de baixo mel. Melhora tem momento, só as cor de mel. Logo tô chamando pra correr, tá? Pra que não me abena, cala no celular. A mulher nada de banda. Bebendo um bicho, cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da bicha e senta a malazão. Quando chega na faixa, derruba o bolo no chão. Assim é vaguejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da bicha e senta a malazão. Quando chega na faixa, derruba o bolo no chão. Assim é vaguejada, assim é meu sertão.